Passa em frente ao sinal, não vê ninguém pedir dinheiro. Liga sua tela e não enxerga o desespero. Assina todo dia a Folha de São Paulo, mas nunca leu a notícia que crianças querem. Eu paro e penso, mas falta inteligência pra saber se o que vejo é inocência ou negligência. Eu paro, reflito, mas falta inteligência pra saber se tudo isso é inocência ou negligência. Vai que vai o som. Vira e mexe, mexe, vira, mira, ativa, se inicia. Apontada no sistema, deleta, patifaria. Hip hop versus caras, elementos de gravata que executa em tua mesa um trabalho que é uma farsa. Apologia séria, real, não é fantasia. Representa a maioria que é pobre. Quem diria? Nesta vida correria, nosso pão de cada dia. Mantimento é alimento para manter a família. Vejo o caso, plugo o cabo com uma certa extrema urgência. Rap firme, consciente, transparente, a competência. Este sistema dividido, tudo errado. Braba vai, vai pra quem? Vá pro bolso do Senado. Eu falo tanto, planto tanto a minha semente. Informativa, revolucionária, com linha de frente. Mensagem dada, fatos passados, casos quentes. Eu mando em forma de rima, carta pro presidente. Que o nosso povo tá perdido no buraco. Entre 10, 3 sai, 7 fica no fracasso. Os mandos matam e roubam. Precário o sistema, sem emprego, sem cultura, frequente colocação de algema. É lamentável ver um cidadão perdido no mundo do crime, na ilusão então. Não! Quer isto pra mim? Triste realidade, trágico fim. Urgentemente é! O tempo tá apertado, nova era, futuro no mundo. Não é tudo, eu tô ligado. E passo a passo, os caras se vendem por grana. Como se todo dinheiro comprasse a quem nos ama. Eu só enxergo lamento, tormento, escapatória. É conseguida quando o homem entender que a glória não é contida com mina, dinheiro na poupança. E muito menos com cachimbo e back que desanda. Tem tanta gente fingindo, não enxerga nada. Ambicioso, bem louco, só se mete encilada. Até pimenta, refresco, minha lei eu vou ocular. Esse planeta que temos, vivemos. E é bom lembrar que eu vou seguindo o meu caminho. O dia a dia que se passa na minha vida tem Jesus. E Jesus não tem desgraça. É grandioso, poderoso, bondoso, glorificado, honrado, Jesus amado. Basta te buscar. Passe frente ao sinal, não vê ninguém pedir dinheiro. Liga sua tela e não enxerga o desespero. Assina todo dia a Folha de São Paulo, mas nunca leu a notícia que crianças querem. Eu paro e penso, mas salto inteligência pra saber se o que vejo é inocência ou negligência. Eu paro, reflito, mas falta inteligência pra saber se tudo isso é inocência ou negligência. Até onde, me diga, vai a inocência? É algo que me intriga. Pessoas vivendo à margem da miséria, e o sistema de consumo cada vez mais se supera. Eu não preciso disso tudo, no mundo não me iludo. Viver pela riqueza, este é um jogo sujo, jogado somente em favor da alta elite. Eu sei o que é pleonasmo, antes que tu me discrimine, te explico a função do erro de português. O moleque tá com fome, se não tem o pão francês, como saber de redação e regras dessa língua? Pois o pai a vida inteira viu descaso. Quem diria? Batalha, corre atrás pelo que o rico tem de sobra. Me diz que tempo sobra, dedicar-se a estudar a escola. Nenhum é a resposta, mas um fato da derrota que algum já afundou, mas que você ignora. Como pode, me diga, me mostra a ponte, a saída. Se eu vejo irmão meu sofrendo, meu coração se esvazia. Sabia, a lista é cumprida a base de grana. Chego doente no pronto, sou uma bacana que banca droga. Droga, e o povo logo tá lá. Filhos daquele doente que acabaram de matar. Este é o ciclo, prossigo, consigo algo que acalma. Pois se você tem consigo, Jesus salva sua alma. Mas calma, vamos agir, é hora de orar. Ora, ora, eu dou recado e do outro lado, veja lá. Uma tia chora a perda da casa na enxurrada. Você tomando uísque na sua sala se embriaga. Acho que alguma coisa você não tá lembrando. A vida aqui na terra cabe, a sua tá passando. Passando pela Argentina, China, Índia, México, Angola. Eu vejo vários irmãos sofrendo e isso me incomoda. Mas se não te incomoda, agora eu vim incomodar. Como da luz eu sou guerreiro, cheguei pra clarear a mente do meu povo, passando esta mensagem. Negligente, se prepare, estamos fortes no combate. Agora já é tarde pra discar. Hip hop é a casa de ativistas. Incomoda, né? Ver o povo de pé. Eu sei que você é, mas eu não sou. Mané, passe em frente ao sinal, não vê ninguém pedir dinheiro. Liga sua tela e não enxerga o desespero. Assina todo dia a Folha de São Paulo, mas nunca leu a notícia que crianças querem. Paro, eu paro e penso, mas falta inteligência pra saber se o que vejo é inocência ou negligência. Eu paro, reflito, mas falta inteligência pra saber se tudo isso é inocência. Qual é a resposta certa?